Hoje eu sou livre pra sonhar, respirar o ar de um novo amanhecer. O fim da tempestade, o sol renasce, ilumina meu ser. Renova a mente, aquece o coração, desperta minha alma. Uma inspiração pra andar com Deus descalço de mãos dadas. Terra sagrada, além do véu, lugar de comunhão. Com Pai na viração, prostrado com o rosto no chão. Adoro, ali mesmo eu decolo e pouso em solo sagrado. Ousado pelo sangue, vou adiante, arrisco um passo. No escuro em meu quarto, passo horas a fio, noite adentro. Não há lugar melhor pra estar que aos pés do Cordeiro. Lá não tem medo, desespero, dor, agonia, não tem deprê. Até a tristeza salta de alegria. Como seria bem melhor se nós andasse nessa dimensão de fé, como Abraão quando entregou Isaac. Se nós honrasse a fé cristã que professamos, quantos mana mais por ano ia deixar de viver no engano? Enquanto gritamos, provocamos histeria, só que na mesma euforia, nos estádios a multidão delira, gritando gol, galo cantou, quem é que vai negar? Juras de amor ao Senhor, quando tá bem é fácil amar. Na hora H, cadê a multidão faminta alimentada? Naquela cruz por mim Jesus não pode fazer nada. Ficaram em casa e não abriram mão dos seus caprichos. Negaram Cristo, reduziram crucifixo. De fato é muita ignorância por metros quadrados. Sutilmente o mal avança enquanto os crentes nos bancos sentados, mal acostumados, desprovidos de bom senso. Cá pra nós também sou falho, mas pra tá de pé pago meu preço. Quero honrar a ti Senhor, proclamar o teu amor. Conformidade que traz culto, ser um só com ele entre vários vagabundos junto. Opção única pra cada ser vivente, viver pra dois senhores, morte é clara e evidente. Sente o veneno na boca, flor da pele, quando o caminho é um só e tem a quem não segue. Entregue ao sistema que oprime a mentalidade. Uma coisa é ser fraco, a outra é ser covarde. Vou dentro da justiça no propósito, e surdo a quem me repudia, o sentimento não importo. Porque aquele que me soprou a narina traça minha caminhada, independente a outra trilha, que não me leva à soberana vocação. Unção traz emoção, mas emoção não traz unção. Na presunção de um caminho torto eu não me encaixo, porque o espírito me rege a cada passo dado. Reta um caminho verdejante entre guerra e selva de pedra, firme e constante. Cansei de tropeço, vale espinhos, neguei também por várias vezes, fraco, oprimido, mas não me abati perante a crucificação. Me guardei calmo, equilibrado, a ressurreição no terceiro dia em que a tempestade faz cessar. Vencer a morte é o que nos falta pra alcançar. Quero honrar a ti Senhor, proclamar o teu amor. Toda glória a ti, quero te